eu vou amar. Também a minha mulher trata bem do teu homem. Eu vou ver essa vida. Manda ver! CD Top Melody ou oh, Inimitável. Sinto explodir o coração. Ela chega pra mim. Sinto seu cheiro, que tesão. Todo mundo quer pegar essa gata, furacão. E fazendo delirar com o DJ Bruno Mix, com o DJ Valmix, eu endoido por ti. E me faz delirar, DJ Wellington Medeiros, eu vou te encontrar. Arrasa. Vai, DJ Black! Pra cima! Talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Um arraso. Ai, como dói quando eu me lembro. Bate uma saudade aqui no coração. Ai, se eu pudesse voltar no tempo e acabar de vez com essa solidão. Mas infelizmente a vida não é assim. Às vezes eu mesmo sinto pena de mim. Eu olho para o céu e digo assim não dá. Eu peço as estrelas pra você voltar. Às vezes não entendo o que é o amor. Você tem que perder pra você dar valor. Tem coisas que acontecem que me fazem sofrer. Amor da minha vida, como pude perder? Tem coisas que acontecem que você não vê. Eu choro toda noite pensando em você. Por isso eu não entendo o que é o amor. Depois que eu perdi, que eu fui dar valor. Meu amor, volta pra mim. Meu amor, volta pra mim. Meu amor, volta pra mim. Me desculpe, eu ser assim. CD Top Melody Verão 2015. O original do Brasil. Simplesmente incopiável. Abraço pra concorrência que vai ter que me engolir. Olha, DJ Black! Pra cima!